do versículo 1 ao versículo 6. Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nessa noite. Amém? Deus tem uma palavra para nós. E essa palavra é uma palavra que tem me confortado ao longo do meu ministério, da minha vida. São palavras de Jesus para nós. Nessa hora tão importante, onde essa igreja completa 40 anos de existência nessa cidade, nesse bairro. E numa hora crucial na vida de Jesus, Jesus tem uma palavra de incentivo. Jesus é o grande incentivador ou o maior incentivador das nossas vidas. Amém? Ele é o grande incentivador do meu ministério, da sua vida, do seu trabalho. E se ele não é ainda, quem sabe essa noite é a noite dele começar a ser o seu incentivador e impulsionar a sua vida. E diz assim a palavra de Deus: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ouvi há algum tempo atrás uma propaganda veiculada na televisão e em alguns outdoors que mostrava que se tirasse o S da palavra crise, ficaria a palavra crie. Do substantivo crise, a palavra se tornaria uma palavra crie. E se tirasse o I dessa palavra, ela se tornaria então a palavra crer. E aí a gente chega a uma conclusão que é possível que todos nós que atravessamos as nossas crises, transformemos as nossas crises num ato de crer, ou no verbo imperativo crer. E agora nós temos que admitir que a maior parte da nossa vida, a grande parte da nossa vida, ela se dá dentro daquilo que nós chamamos de normalidade do cotidiano. A maior parte da nossa vida vai acontecer como previsto amanhã. Eu vou dar um exemplo. Aliás, ao longo da existência inteira, nós gastamos a maior parte da nossa vida vivendo naquilo que nós chamamos de normalidade. Mas, vez por outra, a vida, ela dá uma descarrilhada. Amanhã você, por exemplo, vai acordar, você tem o seu programa, você vai tomar o seu café, você vai ao trabalho, você tem um horário, você tem uma hora marcada no médico, você já tem uma programação. Mas, num determinado momento, vez por outra, a vida dá uma destrembelhada e o nosso mundo, ele entra numa espiral. E é justamente uma espiral para baixo. E essas espirais, esse descarrilar do trem, é que eu chamo de crise. É quando a nossa vida, ela sai do previsto, ela sai da programação, daquilo que estava previsto para nós é quando os tumultos, os problemas, de repente na nossa vida, eles caem como uma avalanche em cima da gente. Isto é crise. É quando o nosso mundo, ele se desequilibra, sai da sua normalidade. Aliás, meus queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é composta basicamente de duas dimensões. A primeira, ela nos ensina como que nós lidamos com a vida normal. Dentro da normalidade da vida, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar como viver a vida cristã dentro da normalidade. A segunda coisa é justamente como nós lidamos, como nós enfrentamos a vida em crise. E aí, eu tenho que falar com você e pensar com você que as crises, elas são pontuais. A nossa vida, ela não é uma contínua crise. Elas são pontuais na nossa vida. Por isso, os salmos, a grande maioria dos salmos, são justamente para nos ajudar a lidar com essas situações de crise. Como nós podemos transformar as nossas crises num ato de criar, num ato criativo. Como é que a gente transforma um substantivo abstrato, crise, num verbo imperativo, crie? Por exemplo, o Salmo 23, tão celebrado e amado, ele é um salmo de crise. Quando o salmista Davi diz: ainda que eu ande pelo vale, não, porque tu estás comigo. O Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu grito de socorro. É crise. Salmo 122: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É crise. E esse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 14, do versículo 1 ao 6, é um tempo de crise. Jesus está no meio de uma situação de crise, uma grande pressão, um grande conflito íntimo. E o texto de João, o evangelista João, ele vem nos dando pistas, ele vem nos dando lampejos, sinais dessa situação de crise, de conflito que Jesus está vivendo. Por exemplo, se você voltar aí um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 12, no versículo 27, volta aí um pouquinho. Olha o que o texto diz. Versículo 27, no capítulo 12, diz assim: agora meu coração está perturbado, e o que direi? O que direi nessa hora? Jesus está fazendo uma pergunta. O que eu vou falar nessa hora? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isto, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus está num momento, numa situação de pressão. João vem sinalizando essa situação de crise. No capítulo 13, no versículo de número 21, há mais um texto. Jesus, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Qual é a crise que Jesus atravessa? Qual é a pressão e qual é o conflito? É a crise de saber que um dos doze vai traí-lo, de que Pedro vai negá-lo. Então Jesus está no meio dessa situação. E nessa minha palavra, crise, eu quero dizer para os irmãos que é um chamado para que nós nos tornemos, nesse momento, criativos. Crise justamente é um momento oportuno para que nós possamos avaliar os nossos conteúdos internos. Porque é muito fácil dizer que você tem coragem quando você não precisa de coragem. Coragem só é coragem quando nós estamos diante do medo, quando nós estamos diante do pânico, do pavor. Aí nós sabemos o tamanho da coragem. E é muito prático falar desses processos. Eu falei de manhã da questão da maturidade. Quem é maduro? Quem é imaturo? Nós só sabemos quando uma pessoa é madura ou imatura diante da crise. Nós só sabemos o valor de uma âncora diante de um temporal. Você só sabe a utilidade de uma lanterna quando você está na escuridão. Você só sabe se você tem fé quando existem causas, quando existem solicitações que provem os conteúdos da sua fé. E aí o próprio Jesus, no Evangelho de João, ele está nesse momento angustiado e ele diz, ele próprio diz que ele está passando por essa situação. Mas ele começa o capítulo 14 olhando para os seus discípulos e ele olha para eles e fala: não se perturbe. Por que que eu acredito que diante do impasse, da dor, da decepção, do desencanto, da traição, nesse momento tão crucial na vida de Jesus, ele transforma essa situação num processo criativo. Ele, Jesus, conseguiu vencer esse momento. Por isso, ele olha para os discípulos, ele tinha acabado de vencer esse momento, e ele olha para eles e fala: não se perturbem, não fiquem perturbados. E como é que Jesus nos ensina, meus irmãos? Como é que Jesus ensina para nós? Como é que Jesus nos incentiva a resolver, a enfrentarmos a crise e a perturbação? Qual é o caminho? E ele diz logo no início do texto: a solução na nossa vida, para resolvermos essas situações na nossa vida, é justamente uma. Jesus está falando: creiam em Deus e creiam em mim. Você quer resolver o problema da crise na sua vida? Creia em Jesus. Amém? Creia em Jesus. E crer em Deus, Jesus está falando para nós, é o jeito. Crer em Jesus é a maneira como eu posso passar pela crise. Agora nós devemos entender que crer em Deus não é sinônimo de acreditar. Mas crer é sinônimo de confiar. Tenham fé. Não é fazer você acreditar, mas é fazer você colocar, meu irmão, a sua confiança em Deus na sua vida. Porque assim fazendo, e se você fizer dessa forma, vocês não serão perturbados. É isso que Jesus está falando. Se vocês confiarem em Deus de todo o coração, vocês não terão perturbação em suas vidas. Jesus estava algumas horas da sua mais crucial situação que ele passaria. A morte iria esbofeteá-lo. Daqui a algumas horas Jesus seria levado para o Calvário. Ele seria levado diante das autoridades. E justamente naquele momento tão difícil, Jesus consegue nos dar uma palavra de incentivo, de consolo, de alento para o nosso coração. Não se perturbem, creiam em Deus, creiam em mim. E agora, da mesma maneira que é possível transformar crise em processo criativo, meu irmão, a fé, ela quer virar ação. E qual é a ação da fé? A ação da fé é você confiar. É confiar em Deus. Fé não é uma força esotérica dentro de nós, uma energia espiritual, mas fé é uma ação de Deus dentro de nós, que nos move, que nos encoraja a confiarmos em Deus de todo o nosso coração. Eu confio em Deus. Por quê? Porque a fé, ela aceita a palavra de Deus como sendo o caminho da sabedoria que eu vou usar para atravessar os momentos difíceis da minha vida. Eu estou no meio de uma situação difícil. O mar está tumultuado. A minha vida está uma bagunça, uma anarquia. Como que eu posso atravessar esse momento quando o mar está espumejando de ódio? Eu vou passar triunfante do outro lado com uma fé, com uma confiança. A minha dignidade não será afetada, porque eu estou certo que a fé, a confiança em Deus me leva a eu ir à frente. Amém? A fé, a confiança que eu devo ter em Deus na minha vida me encoraja de tal modo que eu não temerei diante das adversidades da vida. Por isso que eu creio que existe uma grande diferença na questão de fé entre acreditar e confiar. Fé é você colocar a sua confiança em Deus. É isso. A fé é uma coragem, é uma fortaleza. Os discípulos estão perturbados e Jesus percebe que eles estão perturbados, eles estão tristes. Jesus vai embora, vai nos deixar. Nós vamos perder a companhia do Mestre, as palavras do Mestre que nos consolaram. Jesus vai nos deixar. Mas Jesus olha para eles e fala: não se perturbem. Não perturbem-se o coração de vocês. E ele continua dizendo aqui nesse texto, no versículo 2, por que que nós devemos confiar em Jesus? Porque na casa de meu pai há muitas, o quê? Moradas. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Jesus está olhando para eles e está dizendo para eles o seguinte: olha, há uma esperança para o futuro. Nós temos que ter um ressignificado da ideia do que vem a ser o céu. Ressignifique a ideia que você tem do céu na sua vida. Como é que eu posso atravessar a crise? Entendendo que o céu é uma morada. Nós só temos aquela ideia que o céu, ele tem ruas de ouro. O céu, ele tem paredes de jaspe. A palavra de Deus fala isso. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que o céu, ele só é o céu porque ele tem Jesus. O céu, ele só é esse lugar maravilhoso, lindo, que nos traz uma esperança de um futuro aonde vamos estar com ele, porque lá Deus habita. É Deus que ilumina aquele lugar. Não há templos. E quem ilumina aquele lugar é a glória de Deus. Por isso é o céu. Tire Deus desse lugar e ele deixará de ser o céu. Ele é o céu justamente porque Jesus está naquele lugar. E por isso Jesus está trazendo uma palavra de esperança para você aqui nessa noite, meu irmão. Há uma esperança para o futuro. Na casa do meu pai há muitos aposentos. E nós temos que ter essa ideia do céu. Lá na casa dos meus avós, os patriarcas da família, eles construíam a casa, lugares de sítio. E essa é a ideia do céu, a visão judaica, aonde o patriarca ele constrói a casa, e eu lembro que os parentes, os filhos vão construindo a casa ao redor. Então a família vai construindo a casa, o filho casa e constrói a casinha dele, aí depois o do filho vai construindo a casinha dele e a família vai morando ao redor. E eu não tinha essa ideia. Depois, quando eu fiquei adulto, aí lendo a palavra de Deus, eu comecei a entender e voltei lá no passado. Eu falei assim, eu acho que é essa a ideia quando Jesus falou, na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Nós estaremos ali num lugar, num chalezinho só nosso ali. Porque, meu irmão, entenda uma coisa. E essa é a ideia do caráter de Deus. Talvez nada na sua vida deu certo. Nada. Situação da sua vida, você perdeu muita coisa. Mas a ideia é que se você bater na porta do pai, dizer, pai, olha, eu quero morar no teu céu. Jesus vai abrir a porta e ele vai te receber. Sem discriminação. Amém? É essa a ideia. Ele está esperando você. E ele está trazendo uma palavra de esperança para você nessa noite. Há uma esperança para o futuro. Há um lar celestial. Versículo 2, ele fala dessa ideia do lar celestial. Há essa esperança celeste. Os discípulos estão chateados com a noção que Jesus está indo embora. Mas para onde ele está indo? Jesus está falando, para onde eu vou, vocês podem ir também. E o que que isso tem a ver, pastor, com a situação que o senhor está falando de crise? É que nós temos que ter essa noção e essa fé, essa confiança, que nós somos peregrinos. E eu lembro que na igreja, aqui na igreja, quando eu era pequeno, nós cantávamos uma música, porque a figura, a representação na Bíblia mais forte que nós temos do céu é a Canaã. Não é isso? Então, por que Canaã? Porque Canaã era o lugar onde Deus prometeu para o povo de Israel. O povo de Israel estava subjugado pelo povo do Egito. E Deus libertou o povo, prometendo para o povo que ia dar uma terra para eles. Então, eles estavam ali peregrinando no deserto em busca de Canaã. Mas só que essa ideia de Canaã é uma ideia, embora bíblica, correta. Não é errada. Está certo. Ela é uma ideia insuficiente, ainda que correta. Porque quando o povo chega lá em Canaã, o que que eles encontram em Canaã? Uma porção de povos ali. Tinha tudo que era jebuseu, cananeu, estava tudo lá. E aí eles tiveram que expulsar aquele pessoal para enfim tomar a posse da terra. Mas a ideia do céu que Jesus quer passar para nós é uma ideia de um lugar onde nós vamos realmente ter intimidade com Ele. Vamos estar ali junto dEle. E quando eu penso no céu, eu penso que eu estou vivendo nessa vida. Nós somos peregrinos aqui. Estamos muitas vezes passando por lutas, dificuldades. Mas eu sei de uma coisa, que se vivemos, somos do Senhor. E se morremos, somos o Senhor. E um dia eu vou estar junto dEle. Amém? Eu gosto de cantar essa música, pastor, né? E se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos, queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor, somos do Senhor. Vamos cantar? E se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, queira vivamos, queira somos do Senhor, somos do Senhor. Amém? Amém? Nós somos do Senhor. Por isso há uma esperança para nós, uma esperança futura. Uma esperança que se eu partir dessa vida, eu vou estar com Jesus. Aleluia. Isso tem que mexer com você, meu irmão. Isso tem que revolucionar a sua vida. Por isso que nós, que temos Jesus, temos a verdadeira alegria. O céu é céu porque tem Jesus. Ele está lá. E nós aqui temos o Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aqui mesmo nesse texto, nesses momentos que ele passou, Jesus, ele falou que ele mandaria um outro Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é igual a Jesus. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, que nos impulsiona a continuar vivendo. E continuando o texto, Jesus, ele fala que existe esperança para hoje. Eu quero falar para você, meu irmão, você querido que entrou aqui nessa noite, existe esperança para agora. Existe esperança já, agora, nesse momento, para a sua vida. Porque ele continua dizendo aqui, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, o que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como eu posso ser salvo? Ele é o caminho. Um missionário africano, um missionário americano, fazendo missões na África, ele foi até uma determinada, ele tinha uma determinada aldeia para visitar, e ele foi até lá, só que o lugar era um lugar muito difícil de chegar, um lugar de difícil acesso. Então eles, os seus homens que estavam ajudando aquele missionário, não que quiseram mais continuar a caminhada. Nós só vamos até aqui. Então esse missionário foi a uma aldeia mais próxima para buscar ajuda. Olha, eu preciso chegar num determinado lugar, nós não sabemos o caminho para chegar até lá, nós precisamos de alguém para nos guiar. Então o líder daquela aldeia chamou um homem muito alto. O homem tinha um machado na mão, e ele tinha marcas de cicatrizes. Marcas de cicatrizes. E ele falou: eu vou levar você até lá. E ele foi seguindo pela mata, foi cortando, abrindo picada. E o missionário foi percebendo que aquele caminho estava ficando um caminho muito estreito, muito difícil. E aí, num determinado momento da caminhada, aquele missionário falou: olha, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui, porque eu estou percebendo que nós estamos meio perdidos. E aquele homem alto, com marcas de cicatrizes, olhou para aquele missionário e falou: olha, você está me dizendo que eu não sei o caminho? Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho essas marcas de cicatrizes aqui porque fui eu mesmo que abri o caminho e abri o caminho para chegar nessa aldeia. Eu agora sou o seu caminho. Você tem que me seguir porque eu agora sou o seu caminho para chegar a essa aldeia. A ideia dessa ilustração é dizer que não há caminho geográfico, não há uma estrada. O caminho é Jesus, o caminho é uma pessoa, Jesus. Ele é o caminho. Obrigado, pastor. Não há um GPS, mas há Jesus que é o caminho. Então existe ajuda, existe solução para hoje. Como é que eu posso ter certeza? A Bíblia fala, Ele é a verdade. Como é que eu posso estar satisfeito? Ele é a vida. Amém? Ele é a vida. Jesus é a única esperança para que você possa ter esperança hoje na sua vida. Por isso é a única maneira de podermos superar a crise. Por isso que ele diz: não se perturbem o coração de vocês. Não se perturbe o vosso coração. Creia em Jesus, mas creia também em mim. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Você que está aqui, que ouviu essa mensagem. Você que talvez está com a sua vida numa situação muito difícil. E você entrou aqui nessa noite. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua vida aí, para que nessa noite você possa assumir um compromisso com Jesus, com Cristo. Você entendeu essa palavra? Você entendeu essa mensagem? Aonde você está nesse momento? Eu gostaria que você ficasse de pé e eu quero orar pela sua vida. Orar por você. Glória a Deus. Eu gostaria que você permanecesse de pé, aonde você está. Eu quero orar pela sua vida. Se você entendeu essa mensagem no seu coração, e nessa noite você quer ter essa esperança com Cristo na sua vida, eu quero orar por você, para que você possa ser encorajado por Jesus. Há alguém aqui que quer na sua vida? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Há mais gente aqui? Eu quero orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja esteja orando nesse momento. Eu quero orar pela sua vida para que Deus possa realmente fazer uma revolução dentro de você. Você está aqui nessa noite, você quer entregar sua vida a Jesus? De todo o seu coração, eu quero orar por você. Há uma oportunidade. Há uma oportunidade. Jesus está convidando você nessa noite. Você quer aceitar esse convite e entregar a sua vida a Jesus? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar essas pessoas para que viessem à frente. Eu quero orar por você. Vocês podem dar um passo? Glória a Deus. Eu quero chamar também o pastor Ezequias. Há mais alguém aqui? Se você quiser vir à frente, nesse momento nós queremos orar por você. Nós queremos fazer uma oração nesse momento. Há mais alguém aqui? Glória a Deus. Continue orando, meu irmão. Continue orando. Nosso desejo é que as pessoas realmente assumam um compromisso com Cristo nessa noite. Há mais alguém aqui que quer aceitar esse convite? Entregar a sua vida a Jesus? Entregar a sua vida a Cristo? Se há mais alguém, você pode vir à frente. O pastor Ezequias vai estar orando por você. Mais alguém? Se não há mais alguém, nós vamos orar nesse momento. Eu quero descer. Quero descer e quero orar aqui com cada um. Vamos orar. Senhor, quando lemos a tua palavra, o nosso Deus, o nosso Senhor diz ali que nós fomos criados por Ele e para Ele. Se nós queremos ter uma vida abundante, se nós queremos ter uma vida que a gente possa chamar de vida realmente, se nós queremos ter uma vida cheia de paz, mesmo em meio às dificuldades, nós precisamos seguir o caminho que é Jesus, a verdade que é Jesus, para termos esta vida que é Jesus. Por isso, ó Pai, nesse momento eu coloco a vida de cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. O Senhor sabe quem são e as razões pelas quais estão diante de ti neste momento. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, eu te peço, ó Pai, que tu os abençoe. Que Jesus seja presente sempre em suas vidas, para que a paz de Cristo repouse sobre os seus corações e sobre as suas mentes, para que possam passar por toda e qualquer crise que lhes se sobreporem, puserem, porque o Senhor é com eles. Como é bom confiar no Senhor, pois o Senhor nos criou. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Que cada uma dessas pessoas aqui, irmãos e irmãs que estão aqui diante do Senhor, tenha essa convicção e confie no Senhor. Deposite toda a sua confiança no Senhor para que verdadeiramente experimentem a vida abundante que o Senhor veio nos conceder. Ó Espírito Santo de Deus, atue nessas vidas, continue a trabalhar, continue a convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Pode sentar-se. Muito obrigado. Deus abençoe. Nós já estamos caminhando para o final do nosso culto. E eu peço que ninguém vá embora, porque tem um bolo lá embaixo e eu quero compartilhar com você desse bolo. Quero agradecer a presença de muitos irmãos e amigos, pessoal do Ministério Dorcas aqui, amigos lá de Cubatão, pastor João ali com a família, muito obrigado, entre outros irmãos e irmãs que estão aqui que eu não vou conseguir agora identificar, mas esse momento, o Samuel e a família ali, o tio do Peterson, é uma alegria muito grande para nós recebê-los nesse dia tão especial. Eu queria também, antes de encerrar, eu preciso fazer algumas comunicações importantes, até porque agora, a partir de amanhã, nós teremos a Semana Batista. Nós teremos reuniões amanhã da Jubalpe, amanhã às 20 horas aqui da Jubalpe, os Jovens Batistas do Litoral. Na terça, reunião da Ordem dos Pastores. Na quarta, eu não sei quem é, não lembro de cabeça aqui, cadê de Mé? A União Feminina, na quinta, os homens, na sexta, a sessão solene, e no sábado, a deliberativa, tanto de manhã e à noite, o encerramento. 19h30, sempre às 19h30, desculpa, eu disse 20 horas, sempre às 19h30.